Tomara que algum jogo se inspire na abertura do supermarket. Boa! Só tô esperando. Jogo indie. Meu, imagina que massa um jogo indie do supermarket, que é o programa. Essa é a iniciativa, eu já botei. Botei fé. Ah, essa que a gente vai fazer, por favor. E tem que ficar pegando as coisas, sim. City supermarket. Vamos comprando. Quem vai fazer em mais tempo? Oh, cuidado, chocando o carrinho, derrubando os produtos. Comprando. Ricardo Corte Real no supermarket Retro City. Meu, imagina que massa. Está começando o primeiro podcast 2013 do Super Controle. Primeiro podcast com a trupe Dreamcast. Primeiro nosso Super Controle. Eu sou o Matheus Six e eu estou aqui com um bando de filha da puta. E aí, Julie? E aí, tudo bom? Estou com uma voz mais grossa hoje porque cresci. Aqui também temos o Estúdio Ghibli Fuca. Sim, estamos aí. Agora, novos editores, demoramos para sair podcast novos. Culpa do Bernardo. Culpa do Bernardo. Alex Salve! E aí, Alex? Entre nós, né? Olá, é um prazer agora em Barbosa, finalmente. Lanzonete? Fala longe, hein, Lanzonete? Hoje eu comi nitrogênio. Estou falando robô. Mentira! É o Lanzonete em 2013, sem voz de novo. GTA em setembro, chupem, haters. E é claro, o Frajola. Ei, não! Agora um ano mais velho. E ninguém querem comemorar ano. Depois dos 28 não se comemora mais, né? Dos 28? Aí dica, né? Ainda nesse clima de férias aí, todo mundo reunido aqui, né? Na casa do Frajola. De ressaca. De ressaca do show do Júlio de ontem, da Mass Effect, é o nome da banda dele. Amor Sincero. Mas. Amor, é. Musical Amor Sincero Effect. Mass Effect. Muito bom o show. Show foi. E eu... primeiro, antes. De entrar nos... Ah, vamos e-mails logo, né? Vai, direto. É só pra avisar, assim, esquece que vai ser sobre as nossas expectativas para esse ano que chegou, né? 2013, então, seja no mundo gamer, que tem muitos jogos e consoles novos, talvez, e tudo mais. Mas depois dos e-mails, Lanzoni chama os e-mails. Dança da bundinha dos e-mails. A dança da bundinha, você não fica sem... Né? Dança do gorila. Eric Seika, chegamos a mais uma leitura de e-mails e comentários e recados da paróquia. Tudo bom, Seika? Depois desse carnaval aí, fudido. Tudo bem, né, cara? Todo mundo aí animado pro carnaval, né? Já passou, a gente ainda tá no clima e eu tô quase sem voz, mas tudo bem, tamo aqui pra gravar. É, tamo aí. Sei que tu aproveitou bastante. Eu sou o capitão, cara. O carnaval tá no meu coração. Meu querido... O que a gente tem hoje? A gente tem uns recados, né? O primeiro recado é a coluna do Frajola e do Lanzoni só semana que vem, tá? Não apontem o dedo pra minha cara, porque era carnaval e eu esqueci, sim. Nossa. Então, segunda-feira que vem a coluna tá no ar, tá bom? Beleza? Feito? Bem, sem reclamar, dessa vez a culpa é dos velhinhos do site. É, a culpa dos velhinhos mesmo, cara. Então, assim, eu tava sempre... Aí, assim, né, o Ask tá ali pra perguntar. Tem muita pergunta boa já. Nossa, eu me impressionei. Tem umas muito engraçadas. E pro episódio 2 vai ser muito maneiro usarem elas. Então, é isso aí, continue perguntando. Vocês vão ver como é que funciona a coluna na segunda-feira. Então, aí, eu não preciso explicar total, assim. Já foi explicado no e-mail passado, se você não escutou. Aproveito para escutar o cast de Assassin's Creed 3. Muito certo. É isso, né? Voltamos com tudo, com fogo, ferro. O pessoal pediu se vai ter pocket. Não vai ter pocket, vai ser podcast normal. Os pockets da vez, né, entre aspas, serão os casts que a gente vai comentar as jogatinas, né, Eric? Então, exatamente. Eu sei que tu tá jogando Ni no Kuni. Pois é, aí, cara. Então, logo, aguardem. Acho que na próxima semana, não, na outra semana. Aí, pelo menos um por mês vai ter, tá? Então, não se preocupe. As jogatinas ainda serão comentadas. Vocês que estão com saudades dos pockets, aguardem que vem coisas por aí, no mesmo estilo. É isso aí. É, né? Mesmo estilo, se for ver. Só muda o nome, né? A gente só dá uma repaginada só pra galera pensar que é diferente, que mudou e tal. Na verdade é a mesma coisa. Pois é. Quanto aos editores, Eric, e aí? O que ficou resolvido? Pois é, né? Agora é uma pergunta interessante de verdade que eu não tô questionando. Não, eu não fiz esse pois é retórico. Ah, não. Então, a gente decidiu um só até agora, o outro acho que até final de semana a gente decide. Então... Não vamos apresentar eles hoje, né? Só semana que vem. Ainda não, a gente vai chamar os dois, né? Pra gravar de uma vez uma leitura aqui de mês com a gente e se apresentarem aí pra vocês pessoalmente. Pois é, o pessoal já tá reclamando. Ah, mas sou novinha, não sei o quê. Ah, que eu que... Confie, Confie no nosso gosto, cara. A gente é bom pra escolher pessoas. Beleza. Vamos lá então, Eric, ler os e-mails e recados e comentários relativos ao podcast de Assassin's Creed 3. Isso aí. Eu vou ler o e-mail, posso ler o e-mail? Pode que esse e-mail tá muito bom. Tá muito bom. Antes de ler o e-mail, assim, pra evitar problemas jurídicos, a gente tem que deixar claro que a opinião dos nossos leitores não reflete a opinião dos organizadores do site. É, não sei não, hein, mas tudo bem. É Marcos Oliveira o nome também dele. Mas olha, é Marcos. Olha só, Marcos, 28 anos do Paraná. É meu segundo e-mail para o site. Desta vez venho por meio deste reclamar da falta de respeito ao tratarem de um jogo tão bom como Assassin's Creed 3. Tá, continua. Calma lá. Antes de começar sendo grosso, parabenizo a boa vontade de todos os participantes por falarem de um jogo como AC3 tão cedo e antes dos outros podcasts. Olha só, legal. Mas eu acho que não falaram porque o jogo talvez não seja tão bom. Mas calma aí, Marcos. Não me... Gostei dos convidados mais novos também, como Ives e Rufinex, mas não gostei do Marcos. Pá. Olha, Marcos lá do Kotaku, né? Lembrando aí. É, Marcos Oliveira do Kotaku BR. O cara tá se achando demais, senhores. Ele tomou conta do podcast e o host mal conseguiu falar sobre o jogo. Marcos e seus reviews absurdos já brigaram comigo várias vezes lá no Kotaku BR. E eu sinceramente acho que você está ficando velho, pois vê defeito em tudo que é coisa e em todos os seus jogos analisados. Meu Deus. Louco, cara. Olha só, apontou o dedo, hein? Apontou o dedo pra mim também, que o host não falou. Na real, o host não falou porque o host deixou eles falar, né, cara? Eu só meio que coordenei ali o grupo. Mas beleza, vamos lá, vamos ver. Aqui ele listou. O e-mail tá grande, ele listou aqui os tópicos. Vamos lá então. Primeiro é: falou mal do Connor, sendo que ele teve apenas um jogo para ser explorado. Dê tempo ao tempo. Olha. Pois é, Marcos. Mandou e-mail. É o seguinte, eu pelo que eu andei lendo essa semana, eu acho que o Connor foi pro saco, né? Porque o próximo Assassin's Creed vai ser com outro personagem já. É, exatamente, eu vi essa notícia aí e pelo jeito, então, acho que não foram só vocês que não gostaram do Connor, né? Pois é, cara, não sei então o que pensar agora, mas não é certo, então vamos ver aqui. Outro ponto aqui, ele falou mal da mecânica de stealth, sendo que ela foi aprimorada e focou menos na ação. Eu até concordo contigo, ele focou mais no stealth, só que o problema é que ela não funciona, foi isso que a gente disse, saca? Ele quer ser um jogo stealth, mas é muito mais fácil tu ir lá e dar porrada nos caras do que ser stealth. Então ela pode ter sido aprimorada pra focar menos na ação, mas ela não funciona como ação, então... É. Desculpa, mas esse não valeu não, mano. Não me xingue, por favor. E o último tópico aqui, então... Ah, não, tem... Meu Deus, ele continua aqui. Falou mal do final do game, dizendo que o jogo todo se baseava em deleitar os deuses. Ué, isso foi dito desde o segundo game. Lide com isso, cara. Olha, cara, ele tá muito puto. Ou vai dizer que você não gosta do segundo jogo também. Só eu estou curioso para saber o que vai acontecer agora? É, acho que sim. Tá, agora é um tópico spoiler, tá? Então, pule em 20 segundos. Vocês também se contradizem quando comentam que não gostam do Desmond, mas ficaram putos quando ele morreu. Me expliquem isso. Então, a gente ficou puto porque ele é um personagem horrível, mas ele devia ser mais bem explicado a morte dele. Mas tá, chega de falar desse jogo. Chega de falar. Porque olha só, ele fala o seguinte: desculpe, mas são todas críticas mal embastadas. Deus Six e Marcos Oliveira, estou decepcionado com vocês. Aliás, queria muito um e-mail dos dois para trocarmos uma ideia sobre a série e colocar alguns pontos extras. Abraços. Então, o meu e-mail eu vou te passar, claro, não sei. E vou pedir pro Marcos Oliveira, cara, ver se ele tá afim de falar contigo, que tu xingou ele aí a torto, né? Vamos ver aí. Isso aí, ó, direito de resposta pro Marcos. É, vou falar com o Marcos, então. Caraca, hein? Mas o cara ficou bravo, ficou decepcionado, Six. Que vergonha, Six. Olha, sinceramente. Ele gostou do Ives e do Rufino, cara. Ele é muito do contra, cara. Gostou do Ives e do Rufino e não gostou de você e do Marcos. Marcos Oliveira, então... Olha só, tu tem o mesmo nome do cara, mas tá falando mal dele, mas tudo bem, então. Muito obrigado pelo seu e-mail. Isso aí. E como esse e-mail foi muito cabreiro, Eric Santos, leia um comentário bom aí, pelo amor de Deus. Muito bem. Eu vou ler o comentário aqui do Dan Lost, né? Ó, esse nome excelente aí. Ele fala assim: spoiler alert, ó, serve pra vocês também. Se vocês não querem ver esse comentário, já pulem uns, sei lá, 3 minutos. É, senhor Matheus Six, lembra quando eu te disse que Assassin's Creed 3 seria muito ruim e o final mais sem sentido possível? Lembra as brigas que você teve pelas maçãs do Éden? Caralho, não faço a menor ideia do que vocês estão falando. É, e as brigas entre templários e assassinos não serviu pra nada. Era tudo uma briguinha de seres superiores pela libertação ou não de um deles? What the fuck? Aí, Six, te pergunto, você disse pra mim que imaginava o final de Assassin's Creed... de Assassin's Creed 3 já, mesmo sem ter terminado o game. E eu te disse que você não imaginava, não. E aí, era o que imaginava? É, era o que eu imaginava pro Desmond, mas pro resto, sim, muito bizarro, assim, o que aconteceu. Porque como a gente falou no cast, o Ives, acho que comentou isso, e o Marcos também, que o lance do jogo, ele não se explica tudo. Tem que, nos todos os jogos, tá? Você tem que meio que ir atrás dos quadrinhos, da Wiki, assim, pra meio que sacar o que tá por trás, saca? O universo então, expandido, jogo, né? Isso é meio chato, né, cara? Porque quando tu joga um negócio, tem que ter tudo ali na tua mão, sabe? Não ficar procurando, buscando coisa, assim. Claro que é legal e tal, mas... daí eles me dão o final desse, assim, pro Assassin's Creed 3, e o cara não entende muito, tem que buscar o que... Quem é esse cara? Por que ele fez isso e tal? E aí é meio zoado, até. É. Mas beleza, né? Vamos lá, vamos esperar o próximo aí. Só o Eric que não, né? Eu não tô esperando o próximo, não. Infelizmente, ainda não fui pego pelo amor do Six aí pelo Assassin's Creed. Ah, eu curto. Vou jogar o próximo, né? Sou putinha da Ubisoft. O Delash, ele termina aqui falando que é fã da franquia. Ele fala, porém o Assassin's Creed 3 destruiu tanto a série que não vejo mais futuro pra ela. Tudo foi desconstruído, inclusive o uso do Animus não tem mais utilidade nenhuma. Seria menos pior se a Ubisoft falasse que o Watch Dogs seria a continuação de Assassin's Creed 3. Esse aí, ó, ele não está esperando Assassin's Creed 4, assim. Pois é, eu acho que vão ter que fazer uma renovação foda aí, cara. Um novo personagem, sei lá. Pelo menos esse ano não vai ter jogo, né? Só ano que vem, graças a Deus. Então vamos esperar aí pra ver o que vai rolar. É, vamos ver, né? Se bem que eles falaram que não vai ter Assassin's Creed, mas eles podiam estar se referindo à série principal. Nunca se sabe. Vai que eles lançam. Ah, não. Eric, para. Não fala isso. Por amor de Deus. Não, ninguém mais aguenta, sério mesmo. Dá um tempo. Então é isso. Mas é isso então, né? Eric Santos, qual é o Facebook do Super Controle? Vocês que ainda não curtiram a página do Super Controle no Facebook, é www.facebook.com/supercontrolepodcast. E o Twitter? E o Twitter, @supercontrole. Coisa mais simples, não há. É isso aí. E o feed do iTunes? O feed do iTunes, o botãozinho está aí no seu canto inferior direito no site, se você está ouvindo esse podcast pelo site. E se você já assina ele pelo iTunes, você precisa saber onde está o feed do iTunes, porque você já está recebendo o podcast pelo iTunes. Olha só, mas tá em ordem com tudo, senhor Eric. Está pronto para voltar para Overkill. Isso aí. Isso aí, semana que vem estamos aí. Ah, isso aí mesmo, então. Qual é o tema aí? Dá um spoiler aí. Vixe, olha, tema... É um tema... Não é um tema muito polêmico dessa vez. O pessoal que tá esperando aí aquelas discussões hipster, dessa vez a gente falou de um tema bem, bem bate-papo. Legal. Então é isso, senhores. Vamos ficar aí com o cast de expectativas. O pessoal já tá de saco cheio de expectativas, né? Mas as nossas vocês não escutaram ainda, então... Isso aí, expectativas então... mais malucas de todos, né? Com certeza. Que bizarro, cara. É nego esperando até o portátil da Nvidia, mas beleza. Então tá, até semana que vem, gente. Falou. Isso aí, galera. Podcast, abraços. Voltamos então da leitura de e-mails, depois de muitos anos. Agora você já conhece os nossos novos editores, nossos novos participantes, novos novinhos. Os novinhos. Sabe? Mais novinho que os novinhos. Mais novinho que os novinhos. Né? Eric mandou um beijo pra Sustinho. É, não fala mal. Perdeu dela, pro Bernardo. A gente vai falar o que a gente fez nas férias um pouco ou foda-se? Foda-se, eu não fiz não nada. Não quer falar nada mesmo? Foi sexo, mentira, drogas, mentira, games e bebedeira, a gente verdade. Foi ficar de fora, né? Que eles vieram pra cá e aí isso o Eric aí. Ficou com uma guria chamada Sustinho. E aí, ontem o Bernardo, por culpa do Bernardo, ele não quis ficar com a Sustinho. Foi um ano legal, 2012, mas sem muitas puxações de saco aí pra 2012. Vamos direto pra 2013, que a gente já tá em fevereiro, né? Tá então, mais bonito. Se bem que o ano começa só depois do carnaval, mas 2013. Os gamers já começaram antes. Teve em janeiro, tiveram o quê? Devil May Cry, Ni No Kuni. E alguém jogou alguma coisa já de janeiro? Eu só vi o demo do Ni No Kuni até agora. Os dois demos. Muito Gear Rise teve um demo aí também. Sim, legal. Também. Eu jogo mesmo nenhum esse ano até agora. Nem do 2012, tô atrasado. Eu tô atrasado. Ah, bom. Eu não joguei nenhum. Então, eu não joguei nada do ano passado ainda. Então esse ano. Mas por isso a gente vai falar do 2013. Ano passado foi já. Nós não somos o Lex Seth que controla o tempo e ele já jogou jogos que nem saíram ainda. Mas ele jogou Dead Space 3. Mas já vai ter saído quando sair o cast. isso, então é, já vai ter então saído. Tudo bem. Eu tô em janeiro e fiquei triste porque aconteceu uma coisa que tava esperando há muito tempo e não aconteceu. Que o Retro City Rampage, que saiu pra PSN e Xbox, ainda não saiu pra Wii, era pra ser em janeiro, tô triste. E eu queria jogar muito esse jogo. Wii? A gente já fez um cast de enterro desse videogame? Bah! Tô esperando. A cabine 3. Acabou pro Play 2 também, né? O Play 2 pararam de vender. Tosti! Deixa eu só me localizar. Vamos bater um papo então, só sobre o que vai ser 2013. Só sem pautas. Pois é. Então, as expectativas de 2013 são legais porque todos os jogos que iam sair ano passado, os Triple A's, né? Foram todos que iam sair ano passado, tipo, vamos citar alguns nomes: o Tomb Raider, o Last of Us, o novo Gears of War. Inokuni era pra ser ano passado. Inokuni, sei, no Japão ano passado. Tô esperando só uma coisa de 2013, quero já dizer aqui de início, não quero sem barulho, porque eu sou um cara sério, trabalhador, brasileiro, né? Apoiei a Dilma, apoiei o Lula aí. Tô só esperando o Last Guardian. Pode ser que saia. Quem sabe, né? Nunca se sabe. Não, e o legal é que todos os jogos agora vão sair antes da E3, tá? E aí agora, dia 20 de fevereiro, vai ter a historinha lá que a Sony vai mostrar o PlayStation 4 ou não, né? Não se sabe. Orbis. PlayStation Orbis. E aí vazaram as especulações do Xbox 720, que é Durango, né? Fajola, o que você acha do nome Durango? Durango Kid. Tá, Durango, você faz me lembrar do filme pornô, ator pornô, Durango Kid. Não, John Stuglian dirigindo, né? Durango Kid, hoje ele dirige. Dirige. Não é dirigir, é dirige. Dirige. Eu não entendo nada desses assuntos. Tá, de motocicleta você não dirige? Não, de assunto filmes, pornô. É. Assunto filmes, zero. Assunto filmes, zero, pornô. Júlio aqui dizendo PlayStation 4 pra ter um outro nome, a bota que seja Orbis. Para o quê? Porque junto com o Vita seria Orbis Vita, o ciclo da vida. ABS! Olha aí, hein? Palmas pra sua. Biologia, ciclo da vida. Latim. Então diz, bota o nome fantástico, show da vida. ABS. Meu Deus. A pontagem. Carlos, Sony, Mulheres fantástico. Ricas, Rodrigo, Mulheres Ricas hoje. Por favor, Roberto. Falando, vocês falaram em indie, né? Eu falei dos Triple A's que vão sair esse ano e tem muito. Ano passado teve muito jogo indie, que o Frajola não gosta desse termo, né? O Frajola odeia esse termo. Mas graças a eles tivemos os campeões, né? Journey, é. Walking Dead, Waking Mars, que saiu por causa do Steam Greenlight. Meu, o Kentucky Road Zero, cara, teve muita coisa. E é muita coisa boa, assim. Tipo, o pessoal fala, a Jola odeia. Eu odeio, né? Eu odeio. Gurizada, quais são. Eu vou pedir por um pra um aqui. E eu quero começar com o alfabeto, Alex. Já que ele não tá falando. Alex, salve! Quais são as suas expectativas pra 2013, rapaz? Ah, cara, é que é muita coisa, né? Vai sair muita coisa esse ano. Vai sair console, vai sair videogame portátil da Nvidia. Cara, que louco isso, fala aí. Meu foco, assim, é pro Play 3, assim. Eu tô esperando muito o Castlevania 2. Ah, é verdade, sai esse ano. Puta que pariu. Tem um que eu vi um pedaço do gameplay que eu vejo pouca gente falando, que parece muito foda, que é aquele Remember Me. Sim. A PlayStation, aquela revista oficial PlayStation, sabe? Que tem o Playcast e tal, do Dogão, eles fizeram uma matéria. O Humberto foi pra Paris, no estúdio, visitar e tal. Eu até queria comprar a revista porque tem uma matéria muito grande sobre o Remember Me. E aí fala que ele é um jogo que pegou. Não sei se vocês viram o trailer. Deve ter visto, não sei se viu. É um jogo que ele pega vários elementos, né? Ele pega um pouco do Assassin's Creed, ele pega um pouco do Deus Ex, ele pega um pouco disso. E ele deixa o jogo diferente, assim, com os melhores elementos dos outros jogos. E eu também. É da Capcom? Eu tô muito curioso, saca? A Neo Paris. E o melhor que é uma menina, né? Então. Foi. Não, mas aí que tá. Esse é o problema, que tem muita gente que fala que mulher não. Desculpa, não é machismo? Não, One Reason Why, não é. One Reason Why. Não. Mas é que tem muito jogo com mulher que não faz sucesso. Não atrai público. Exato. É, talvez tá mudando. O Gravity Rush é um bom exemplo. O Project Dev não é tanto, meu, Frajola. Não é tanto. E agora tem o Tomb Raider, então não sei. Não sei. O Tomb Raider é peitão, é bundão e... Desculpa, mas é isso aí, cara. É isso aí mesmo, assim. O que me chamou a atenção no Remember Me é exatamente isso. Ele é uma mistura de tudo. Tu escala a parede como no Uncharted, tu mata pessoas como no Assassin's Creed. É tipo um pupurri dessa geração, sabe? Uma das coisas que me chamou mais atenção nele é que tem a personagem principal é uma personagem feminina. Isso. E a estética dele é muito cyberpunk. Daí me lembra Ghost in the Shell. É que é um cyberpunk anos 2000. Não é aquele cyberpunk que o pessoal via em Blade Runner, tá ligado? Do Blade Runner, que era um futuro retrô, vamos dizer assim. É distopia. É, acontece. Que é um futuro meio podre. tipo assim, meio fudido. Mas o futuro do Blade Runner, tu não acredita naquele futuro mais hoje em dia. Não, tu não, acredita não. No futuro do Deus Ex, tu acredita no futuro, sim, desse game. Não, mas então, Remember Me é um futuro mais limpo, sabe? Tipo, é mais... Claro, obviamente, ele é um jogo mais atual, então as coisas estão mais atuais pra eles imaginar como seria um futuro, então, esse, né? É um futuro legal, assim, sim, sim. Tipo, as pessoas veem o futuro de agora, é bacana. Talvez daqui a 10 anos o futuro de hoje seja horrível, então. Sim, pode ser, jogo, pode ser. É, enfim. Mas é bacana essa estética. Ele não é bem cyberpunk porque ele não tem essa coisa decadente, assim, mas ele lembra um pouco. É, ele lembra. E, eu achei muito bom. E ele tem uns lances em meio cinematográfico, que deu pra ver, assim, eu vi um pouco do gameplay, eu não vi muita coisa sobre ele, nem... É que não tem muita coisa ainda também. Sim, é, não tem pouca coisa. E o que me interessou é tudo, assim, essa coisa de ter um pouco de cada jogo, tem uma coisa meio cinematográfica. Na hora, no gameplay que tem na internet, tu mostra a primeira vítima dela, vítima entre aspas. É que assim, na realidade ela coloca memórias, né? No futuro parece que as pessoas terão tipo de um chip, assim, pra usar nas memórias e tal, pra apagar e lembrar. Só que, sabe aquela cena que vocês viram ter, pode me ajudar também, que ela entra lá num lugar pra assassinar o cara, talvez, só que ela não quer assassinar o cara, ela tem que meter na memória dele, tipo um Inception, que ele fez isso, fez aquilo pra ele ser assassinado por outra pessoa, alguma coisa assim, sabe? Inclusive o cara que ela faz isso é o atacante do Inter, o Forlan. O nome dele é Forlan. Olha aí, ó. E aí o Forlan, quando ele vai ser morto, eu achei eu até falei com o Fu quando saiu o trailer. Eu não vi isso. Porque parece que vai ser muito na tentativa e erro. Tu tem 5, tipo Hitman, o Hitman ele não te dá 5 tentativas, ele te abre um leque de 50 coisas pra fazer, tu pode fazer uma, tu pode fazer 10, pode fazer 50. Nesse jogo parece que tu tem, sei lá, 10 opções. Aí se tu errar uma, tu vai pra outra, se tu errar outra, tu vai pra outra. Tu não pode ir na mesma, tá ligado? Tem que... E talvez isso seja um erro, essa coisa de tentativa e erro do jogo, seja muito enjoado com o passar do jogo, assim, do gameplay. Acho, não sei. E né? Talvez até fique fácil demais, né? Exatamente, daí fica fácil demais esse esquema. Uma hora tu consegue. Pois é, eu não sei como pensar muito sobre isso. Talvez eles estejam atualizando todo engine e tudo mais. Mas é maneiro, eu levo fé nesse jogo aí também. É, eu vou olhar quando sair certo. Mas o que que tu acha aí? Cara, eu... É que daí tu fala e o pessoal vai debater isso também, então. Tá. Até tava falando com o Everton ontem, eu fiz uma lista desse ano de jogos de criança, né? Que as pessoas falam que é jogo de criança, que vai Como sair. Como assim? GTA. Eu até concordaria. Eu não gosto muito de GTA. Qualquer um jogo. Não, mas não é de jogo de criança também. Não puxou seu primo, que vergonha. Primeiro tem o Ni no Kuni, sempre entra na discussão, né? Quem não conhece Estúdio Ghibli, a primeira coisa que fala é que parece ser jogo de criança. É, o Frajola já apontou aqui, ó. Principalmente as referências... Parece jogo de criança por causa da animação. É, e tem todo o lance da referência Pokémon, né? Não tem como não comparar. Aqueles bichinhos maduros, eles não são, mas tu tem que entender o contexto, né? Aliás, a mãe do cara morreu, ele tá indo pra outro mundo pra ver o que tá rolando. Essa simplificando a história. É a história do jogo, é a história que tá atrás da capa, não é spoiler. Sim. Eu já vi algo parecido, Chrono Cross. Outro mundo, só que no caso o protagonista morre. Opa, pai, jogão. Nada a ver, né? Tu vê que a experiência gamer de Lanzanete é YouTube. Continua, por favor, continua. Ni no Kuni, eu tô esperando muito, assim. Eu acho que é a salvação dos RPGs nessa nova geração, pelo menos o Play 3. É que começou a salvar RPGs. Tá triste, né? Eu li um artigo, acho que foi na IGN, só pra complementar. Sim. Que os desenvolvedores japoneses, eles estavam com medo nessa geração de fazer coisas mais japonesas, assim. Daí tiveram o Katamari. Olha aqui, ó. E o Katamari vendeu. Ó, lágrima aqui, ó. Não, aí que tá. Aí teve o Katamari vendeu. Aí teve essa Tokyo Jungle, vendeu e foi eleito um dos melhores jogos do ano. Tokyo Jungle. Bizarro, jogo japa. Né? Isso é bom, porque daí o Tales of Zillia 2 lá, que vai sair nos Estados Unidos, vai vender. Quase certo, que no Japão foi bem. Sim. E aí o Ni no Kuni tá indo super bem nas notas, e o Persona 4 The Golden também. E daí o pessoal, opa, o japonês ainda é bom, então... Sim. Talvez voltem. É isso que eu ia falar, porque é uma das expectativas do Salve, o Ni no Kuni, que é um jogo que saiu agora mês passado, janeiro, e tá sendo muito bem aceito, assim. Bom, tem o pessoal do Kotaku lá, que o pessoal amou. Sabe o jogo, qual assim, foi tipo, orgasmos múltiplos. A primeira frase que o Caio Corraine falou sobre o Ni no Kuni, ele falou assim: sabe o que é o Ni no Kuni? É aquele jogo que tu joga e tu se sente como se tu voltasse do colégio e ficasse a tarde inteira jogando RPG. É essa a sensação que ele te passa. Olha ali, hein? Que é um RPG e da aí, velha. Fedora? que tu é muito bom, que tu chegava no colégio Feijola, e ia jogar. Não, mas antes do Feijola jogar no Corinthians, tem que terminar o Final Fantasy VI, ABS. Tá bom. Não, pior que é a sensação quando eu jogava Final Fantasy VII. Eu tinha que chegar em casa pra jogar. Eu tinha que chegar em casa pra tentar virar. Então eu tinha me trancado na época e fiquei ganhando level e não conseguia. Eu nunca joguei o Ni no Kuni e é exatamente a impressão que eu tive quando eu vi o trailer, né? Que é aquela coisa do RPG antigo. Principalmente a geração Play 1. World Map. Que é tu pegar, tu entrar no mundo, tu aceitar e aquele tipo de jogo que tu gasta horas e horas e não se importa, sabe? Opa, é novinho falando e referiu ao Play 1, ó. Os outros novinhos não falam de Play 1. É, os melhores RPGs estão no Play 1, né? Do Play 1, pois no é. No Play 2 teve pouca coisa, assim. Principalmente que tu possa dizer... Ah, teve bastante coisa, teve bastante. Bom mesmo, sabe? É que a gente também, né, é meio nostálgico. É, mas ficou marcado essa época. É que ficou marcado bastante pra todo mundo. Mesmo pro Fuca, que não jogava. Pra terminar rapidinho a minha lista de jogos de criança, um jogo que também eu vejo pouca gente falar que eu era fã no Play 2, que é uma trilogia, que vai sair agora o 4. Qual? O Sly. Sly Cooper's Thieves in Time. Eu sou muito Sly fã Cooper. Da trilogia e, inclusive, no elenco ali do site, eu coloquei que é o jogo que só eu gosto, porque eu não conheço ninguém que jogou a trilogia inteira. Não. Às vezes vem gente dizer, tipo, ah, joguei o 1, joguei o 2, mas nunca jogou a trilogia inteira, sabe? É que não dá pra jogar a trilogia inteira. Parabéns, eu te... Cara, é muito foda. Vocês não gostam? Não. Cara, que absurdo, né? É absurdo, né? Mas cara, é absurdo, eu acho muito foda. Principalmente porque me lembra Crash Bandicoot, assim. Lembra bastante, é verdade. E principalmente... Não, mas claro, Ratclack também. Como é que é, Frajola? Como é que é? Ratclack. Seu novo jogo, Ratclack. Mas vocês jogaram qual? O quê? Do Sly? Só o primeiro. Só o primeiro? Sim. Com certeza deve se atualizar pra depois, mas eu ouvi falar que o 2, acho que é meio zoado e tal. O 2 é o melhor da trilogia. Porra, então é o melhor da trilogia. E mudou totalmente, porque o 1 tem aquele lance das fases, né? Tu vai na fase e faz ela, tem o tempo e tal. O 2 é uma espécie de mundo livre, assim, e tu realmente vai nos lugares roubar, e tu vai nas ruas, rouba as pessoas e tal. É o melhor da trilogia. E o 4 é o 2, só que uma versão pra Play 13, com uma história nova. Então eu tô esperando ele, eu gosto bastante da trilogia. É, eu lembro que quando saiu lá no trailer e tal, e tem o demo, falou, né? Sly. E tem o demo, e o demo já me deixou, assim, bastante satisfeito. Acho que eu vou gostar bastante. Eu não sabia que tinha demo já. Tem na PSN. Mas é, e aí? Eu gosto bastante. E o outro, que agora sim o Frajola vai me expulsar da casa dele, que não é um jogo novo, mas é uma releitura dele, que é uma nova visão dele. É o remake do Kingdom Hearts, que vai sair esse ano. Opa! Eu sabia que ele ia falar. Não sei porque tem gente que diz que gosta de mim e sempre me cutuca, né? Sabe que o remake do Kingdom Hearts, há boatos que talvez é pra console novo já ter o terceiro, né? O episódio 3 mesmo. Se por isso que estão fazendo esse remake, pois é. O pessoal não esquecer da série. Pois é, o Kingdom Hearts 3 mesmo virou quase um Last Guardian, né? Ia sair, nunca saiu. A princípio tem o 3D, é bom, pra o 3DS, que eu não pude jogar ainda. Pois é, e que eu não sei em quanto à história, né? Como é que história, ficou a história? Cara, o Nomura já... Mas sabe, eu vou te falar uma coisa. Sabe quem é o criador do jogo? É o mesmo que fez Final 7. E aí tu pode calar tua boca. Continuando. É o mesmo. Tetsuya Nomura. Não vai funcionar com o Dino. Só vendeu mais. Quer falar o quê? Tu assistia DuckTales todas as manhãs no SBT. Fala mal aí, ó. Super Patos. Tá, quem tem original? Ninguém tem. Como é que vende mais? Não é então? E aí? Qual jogo ninguém tem original? Eu tenho os três pro Play 2 original. Eu falei, ele só quer me espuntar. Ele tava com espada. É que eu não sei como é que é a espuntar. Eu não sabia o verbo que quando se usa espada pra... Tá valendo. O verbo foi inventado, mas tudo bem. Cara, e é de repente a chance de jogar, né? Vou dizer que não, né? É, não. Seria bom jogar. Porque assim, ele é o jogo. Não, mas não seria jogar, mas eu joguei, cara. Joguei tanto um como dois. Não, tem uma coisa assim, tu virou um? Não virou. Não, tem que virar. Quem jogou foi o Diogo, ele chegou até a parte do Tarzan. É isso aí. É isso que vocês conhecem do jogo, por isso. Eu conheço muita gente que para na parte do Tarzan, porque é a parte mais bugada do jogo. É uma merda aquele jogo e agora vai estar arrumado, né? Porque é um remake e tal. Tem o lance, assim, que além de ser remake, remake, não ser apenas uma versão Full HD, é o 1 Final Mix, que nós ocidentais a gente não tinha acesso, né? Só saía uma versão japonesa. O mais importante pra mim, Lanzonete, tem o quê? Troféu. Tem troféu. Para nós. Para a nossa alegria. Eu não sei como seria, né? Mas Kingdom Hearts é aquele tipo de jogo que tem 100 troféus fácil. Sim, e tem aquela... com certeza vai ter um troféu pra achar todos os 101 dálmatas, que chorarei fazendo, de emoção de novo. Que fazer as histórias do ursinho Pooh. Porra, isso é muito foda. Isso. Mas certo, vai ter o troféu lá da Jane pegar na cobra do Tarzan. É, Fajola, tá louco pra fazer esse troféu aí, Fajola. É que, cara, se nós falar que tu tá esperando bastante coisa, assim, Não, se eu for falar tudo, tem tipo Dead Space 3, Last of Us, Rising. Rising. Se tu vai considerar tudo que parece bom ou muito bom, de 15 jogos, 20, é verdade. Sei lá. É que todo mundo tá esperando, né? Fuca, tem algum complemento aí? Alguns jogos? Bom, eu poderia falar isso aí que o Salvo já comentou, assim, jogos que todo mundo quer, né? Last of Us, Rising, blá blá blá, enfim, isso aí. Dead Space, né? Isso aí. Bom, eu vou seguir a linha Japão, nem, né? Linha Japão. Assim, até vou refazer a pergunta pra vocês, agora que o Alex já falou. Sim. Nem por jogo vou pedir pra vocês, mas pela indústria mesmo, que espera, assim? Eu espero, então, que a produtora mais legal que existe, ela é tipo super controle, assim, das produtoras. Ubisoft? Não, é a Exceed, que meu Deus, Japão. Localiza muitos jogos do Japão. Espero que continue localizando. Eu espero que continue localizando muitos jogos esse ano. Que jogo, Fuca? Não sei. Quanto mais, melhor. Diz alguns jogos. Quanto mais jogo, melhor. Pra quem não conhece. Da Exceed? É. Cara, tem uns. Mas é super Japão, é, assim, claro, né? Fala aí, pô. É os Atelier Iris, Atelier Ku. Eu não sei se os ateliers são deles. Atelier é foda, não tenho não dá. Certeza. Atelier Ronrona não dá, não, Fuca. A história é. Cara, eles fizeram bastante. Eles localizaram, tipo, os Ice, Legend of Heroes, que são uns RPG bastante famosos no Japão e aqui não tem muito mercado. Eles localizaram um jogo que saiu na PSN ano passado, que eu comprei, tá no meu PSP. São jogos bem pro forte, assim. Eles vão localizar o novo jogo do Sul da 51. Ah, o Killer is Dead. Né? Disgaea 5, 4, todos aí. Você vira aquela mulher que joga Disgaea com 60 e poucos anos? Não vi. Disgaea 4, vi. Disgaea 3, 4 e GTA 4. Ali, ó. Sim, eu vi. Não, mas ela fala também de Disgaea, que é um jogo que deixa ela até mais. Mas que o cérebro ativo, assim, ela é bem inteligente, jogando GTA e Disgaea, Frajola, que você disse. Eu vi até o vídeo, até, achei, deu um respeito, apesar que ela jogava pra inteligência, não sei o que, eu só vi ela bater os caras. Pois não é. Não sei se era o repórter que dizia, isso aqui é uma merda, olha como bate, só bate. Tá, lembrei o nome do jogo, Corpse Park é o nome do jogo. Pois é, Japão. E o jogo que eu estou curiosíssimo, veja só quem diria, né? Ironias do Destino. É o jogo do Wii U, claro. Olha aí. Jogo do Wii U, aquele que eu já tinha visto o vídeo, ele disse, Fuca, tu viu o vídeo do teu jogo? Eu digo, claro que vi. Que qual é aquele jogo que tem o X do Xenogears. Ah, sim, sim. Que tá lindo, hein? Tá, viu quem é que tá produzindo o jogo? Tu viu quem é o criador? É Monolith, né? É o cara do Xenogears, não é o cara do Xenoblade. Não, é o cara, do Xenogears. Sim. Quando o Six me falou da notícia, eu pensei logo no Fuca, assim. Mas tu, logo. Viu? Eu e o Fuca que vamos bom. Jogar. Fico feliz que lembram de mim. Viu ali, ó? Então é isso aí. Essa é a minha expectativa. Claro, além de ver que qual que é essa do novo PlayStation 4. Obrigado, esse triple jogo aí não vai ser só pro Wii U, não, né? Eu acho que vai. Com as vendas baixas, a gente sabe que não vai rolar. Será que não? Tu sabe que a Nintendo esse ano aqui, ó... Será? Viva o 3DS e é isso aí, mano. Pode ser, vamos ver. E agora? Eu ficaria mais feliz, porque aí eu não ia precisar comprar um Wii U, né? Ia ficar muito feliz. Bem, muito feliz. Ia ficar muito feliz. Vamos ver. Vamos ver, então. Eu quero falar um pouco da indústria, pro Julie. O Julie que é o Nintendo. Tu viu que... Calma. É mentira. Mas a gente sabe, a gente lê, se informa que já estão comparando as vendas do Nintendo Wii U com o GameCube. Ou seja, fracasso. Não, e aí, o que tu tem a dizer sobre isso? Dá pra comparar muita coisa na vida. Porque né, antes da semana passada do Nintendo Direct, todo mundo, Wii U, sério, isso é pro lixo, eu até eu. Depois que eu vi aquilo lá, imagina. Sim. Aí vai ter jogo do Smash Bros, vai ter Yoshi, vai ter Sim. Mario, vai ter um Zelda refeito. Sim. Porque o Zelda talvez seja refeito dos novos moldes, Dark Souls, tomara. E aí? E aí, meu? Foda, Xeno Gears, Xenoblade, seja que seja um Xeno. E aí, cara? Não, acho que depende muito, assim, da indústria, assim, mas é que a mídia também, ela mete uma conversa do jeito que ela quer, né? Ela pode dizer que as vendas são comparáveis à do GameCube, e tu vai ver as vendas são comparáveis ao 3DS, e agora vende um monte, e até outro dia diziam que o Vita tinha 3 jogos, e agora tá tudo ok. Depende como é que eles falam, né? Quero só fazer um comentário sobre o Wii U, assim, pessoal. Lá vem. Não, calma. Eu tive a oportunidade de jogar na BGS com meu amigo Matheus Six, mas jogamos muito rápido, não conseguimos degustar o videogame. Aí após a BGS, então eu tive a oportunidade de jogar lá no Glizon, o Júlio estava presente, e eu achei muito legal o videogame. Eu achei muito mais emocionante do que a primeira vez que eu vi isso. Tô falando sério isso aí. Achei muito mais emocionante. Só que é o que eu comentava com o Júlio, assim, os jogos, pra serem a fuder nesse videogame, tem que ser exclusivo do videogame. E é coisa que só a Nintendo sabe fazer. E aí eu ia dizer, são jogos que só estúdios da Nintendo sabem fazer. Mas isso vem desde o Cubo, né? É só a Nintendo que faz jogo bom. Jogo bom pros consoles dela, ela mesma que faz. Sabe que ele me lembra muito o Cubo? O Júlio vai talvez concordar uma vez comigo sobre a Nintendo. Porque lembra do que o Cubo era muito foda, né, quando saiu. Ele tinha os gráficos muito loucos, ele tinha os Resident Evil exclusivos, ele tinha não sei o quê. O que é o Nintendo Wii U? Ele tem toda essa novidade exclusiva do controle, ele tem jogos exclusivos fodas. Por que não vai pra frente? Porque talvez... É que na época o Play 2 e a pirataria e tudo mais, GTA San Andreas, comeu o cu de todo mundo, né? E agora, eu não sei se essa geração que vem agora vai ter um jogo tipo GTA San Andreas, eu sei que... Vocês odeiam, eu também não sou muito fã dos Jets Andres, mas é um jogo que vendeu 26 milhões, né? 17 milhões, sei lá. E fez o Play 2 manter no cu de todo mundo. E não sei se nessa próxima geração tem algum jogo assim, sabe? E daí talvez por isso o Nintendo Wii U vá pra frente, sabe? Porque os fãs da Nintendo não vão abandonar a Nintendo nunca, jamais. Não, a questão é assim, ó, que tu pode falar, que eu acho que era, eu achava que era o que ia falar assim, ó. Porque a mesma coisa a Nintendo tá fazendo com o Wii U, ela tentou fazer o GameCube, que ela tentou ser as outras. Ela tentou englobar todo mundo. Se ela mesma. O Wii, ela não tava nem aí, saca? Eu vou pôr um controle com dois botões. Com dois botões, os caras, meu Deus, tem dois botões! Tanto com dois botões dá pra jogar todo jogo com dois botões. E aí, né? Sem falar que o dois botão foi genial no Metroid, né? Que tu geralmente só precisa de dois botão. Posso fazer um adendo de vendas? Por que eu posso incluir também o PS Vita, que não tá vendendo bosta nenhuma? O Wii U... Não, tem algum joguinho que eu... Só que não tem os blockbusters, tipo assim, um Call of Duty bom. Não tem, por exemplo, se o Wii U, por exemplo, fizer um Pokémon... Meu Deus, só um Pokémon, só basta. Não, só basta. Eu acho que cara, eu acho que esse Pokémon pra Wii U, ele é a bomba atômica, eu acho, sim. Não, sabe? É como a gente falou isso no cast lá, que a gente falou. A gente fala há muito tempo isso aí. Porque, tipo, cara, se Nintendo tá ruim, se ela tiver ruim, vamos dizer que ela tá quebrando. Sim. Ela lança um Pokémon, concordem, por favor. Toda Wii U, MMO, que seja, algum. Cara. Sim, o Japão. Nós falamos isso aí do Wii uma vez também. Acho que se não faz 2 anos, foi ano passado no início. Nós falamos assim, ó, que quando o Wii tiver mal, eles vão lançar um Pokémon. É engraçado que parece que eles trollam eles mesmo, tipo assim, eles veem da mídia. Nintendo está mal, os caras da Nintendo. Vamos se segurar mais um pouquinho. Se tiver mal mesmo, a gente sentir que vai afunilar, aperta o botão Pokémon. É coisa que rolou no 3DS antes do Alex falar. Lembra o 3DS? Ele tá bem mais ou menos. Aí o cara falou, Pokémon X e Y lá. Chupa, todo mundo. Eu vi todo mundo comentando. Ah, preciso de um 3DS, preciso de um 3DS, preciso de um 3DS pra jogar o Pokémon X e Y. É bom o jogo, então... Deal with it, é. Outra franquia que foi anunciada pro 3DS que o Vita vai tomar um pau se não anunciar Monster Hunter. Parece que a Nintendo fez uma... Essa franquia foi anunciada, acho que até com exclusividade, a linha principal pra Nintendo. E todo mundo... E agora, PS Vita? E agora? Cara, e os três jogos que os japoneses jogam franquia é o Monster Hunter, Pokémon e outra franquia nova que vai vir com tudo, já tá vendendo horrores o PSP, e se sair o 2 vai ter que sair pro Vita pra tentar salvar, porque senão, já pensou a Nintendo pega aquele God's Eater, pronto. Pode fechar as portas, Sony portátil, porque 2013 vai perder. Não, é que tu acabou falando, né, do XY, né? Isso. É a maior prova que o Wii U pode se salvar só lançando Pokémon. Só lançando Pokémon. O que repercutiu a saída que vai sair esse jogo foi impressionante, assim. Se sair um pra Wii U... É que o Wii U começou mal, é o seguinte, né? Assim, ó, XY, tá? Em vez deles fazerem o... Que nem eles fizeram sempre, assim, o Gold, Silver e o Crystal. Faz o XY e o Z pra Wii U. Pronto, morreu. Pronto, morreu. É verdade. Vai dar morte no mundo. E aí, vai ser que nem aquele episódio de South Park, que eles tocam a nota marrom. Que o cara acorda no outro dia e tá tudo pegando fogo. Vai ser igual. Não, e tipo, faz uma junção entre os dois. Sim. Meu, cara, vai ser muito violento. Eu acho, eu realmente acredito, mas isso é questão industrial de empresa, eu tô falando. Não tô falando nem questão de jogo, de fã, de nada. Tipo, eles têm isso aí na manga há anos, assim. É só fazer. O dia que der um pau violento, não estamos vendendo nada, não vamos fazer aqui, eles vão, assim, vamos lançar isso aqui como última respira, assim. É que o Wii começou mal, não teve um Mario novo grande, tipo, tá, teve o Mario Bros lá que é igual. Sim. Mas não teve um Mario novo 3D como todos os consoles da Nintendo tiveram. Sabe por quê? Eu estou esperando os anúncios dos novos consoles pra já preparar terreno. Eu também acho. A Sony vai anunciar o Play Orbs e o Xbox 120. Vamos dar uma cutucada neles, vamos lançar um Mario fodão. Vamos lançar A Sony também tem que aprender isso. A Sony precisa aprender isso. Porque o Play 3 começou muito mal. Assim, Lair. E aí só em 2007 que veio o Uncharted. E daí começaram. E esse ano... Não, foi... 2009 começou a engrenar. 2012 que passou o Xbox ali, assim. Um pouquinho. Que conseguiu, deu, ali, 2012, sabe, 6 anos depois, que merda é essa, sabe? E a Sony tem exclusivos muito fodas, e eles não aprendem, sabe? Em vez de lançar o console aqui, ó, toma aí, o God of War novo, Uncharted novo, esse, parece que vai rolar. Esse God of War aí é a maior cagada, segurem ele pro Orbs, meu, o Orbs, sei lá, o Orbs, pronto, já sai explodindo tudo. Não, é que assim, não, ó, saca? Não, o que eu acho assim, a Sony se preocupou bastante com o hardware. Sim, botar demais. Isso, botar aquilo, botar a conexão, botar demais. O Blu-ray, demais. Tanto que no início não tinha jogo, né? Não, olha só. Pois ela foi ver do software. Se a Sony quisesse, assim, comer o rabo todo mundo quando lançasse, eles deixam engavetado um God of War, que agora já não vai rolar mais. O Uncharted e até o Ground Zero do Metal Gear. Pronto, lança aí junto. Acaba tudo, saca? Ele sai muito bem e ele já consegue uma boa folga pra ir preparando outros jogos depois. Outra questão da indústria aqui. Eu não sei se a gente é muito burro e eles são muito espertos, ou eles não conseguem chegar na cara deles. Porque, tipo, o que o Fuka acabou de falar é muito na cara, saca? Tipo, tem o God of War Ascension que vai sair quando saiu já. Tá, um jogo demora tipo 3 anos pra fazer, tá? Espera, faz, lapida o jogo e já lança pro próximo videogame. Espera um ano, ninguém vai morrer. Não, eles lançam agora, no final do videogame. Tá, mas com mas espera, cara, caralho, buceta. Com toda a linha de consoles que o cara tem em casa, vão abandonar agora? Posso... Eu só quero largar o jogo pra Calma vender aí. Console novo. Posso dar um palpite falando de Last Guardian? Peraí, até falar, Lanzoni, dá as tuas ideias de 2013, então. Bom, minha primeira ideia vai ser ali do dia 20 de fevereiro. O The Last Guardian sumiu, certo? Tomara que saia no Orbis. Tomara, porque morreu 2 anos e meio em silêncio. Tomara que a ideia nasça. O cara falou, vai sair pra Play 3. Cara, eu acho que o pessoal vai ficar muito frustrado se sair no final do Play 3. Vou dizer, cara, todo esse demora e talvez vai deixar um pouco aquém. Não, tem que sair pro PS4. Segundo. Cara, assim, todo mundo tá querendo que saia jogo novo pra console novo. E ninguém vai comprar o videogame novo e pagar R$4.000. Não, Frajola, é, o que a gente tá falando é assim, eu levei 3 anos pra comprar o meu. Eu sabia, chorem, olha só. Ela falou a true verdade agora. Até beijei ele, desculpa, tá muito barulho. Mas assim, ó. Vai, tá louco. Chegou no ponto que eu queria. Posso cortar vocês agora? Corta. Porque assim, ó. Até o Diogo vai concordar comigo. Aquele guest que a gente gravou com o Papo de Noob, quantos consoles tinha lá? Console portátil da Nvidia, Steam Box, que talvez, ok, Steam Box. Sim. Amo. Valve. Uia. Mas o que? Tem outro. Tem um outro que é igual do Uia. É, tem outro que é igual do Uia. É. Play 4, Xbox Orb, Durango, Wii U. E sabe o que tá acontecendo? Isso aí eu vi no Vértice e aí eu fui lá ouvir o Jeff lá do Giant Bomb e puta merda. Se todos esses consoles aparecerem de uma vez só, vão se matar e aí toma o crash de 84 de novo nessa geração. É um perigo. Bem grande. E ele falou que é um perigo, que tipo, é muito console. Bem grande. É, e não, outra coisa, não existe mais jogo mediano. Ou o jogo é AAA, ou o jogo é AAA, ou é indie game. Tu sim, viu sim, algum sim. jogo mais ou menos sim. sendo falado? Exatamente. Não existe. É, ou é jogo AAA, ou é jogo indie. E às vezes jogo de AAA, eles não dão certo, eles fecham o estúdio. Quantos estúdios fecharam? Até HQ, velho, até HQ o fechou. O estúdio do Epic Mickey, que era, meu Deus, fechou? Ano passado, fechou? Fechou. O estúdio do Epic Mickey, não sei o quê, fechou. Até HQ, velho, que é Darksiders, é Saints Row, que era forte pra caralho. Fechou, velho. A HQ tinha um jogo tri famoso. É, todos os WWE. Não, do I. Um outro? Todos os WWEF era da THQ. Acho que é também. O Metro Red, é. Bom, Red enfim. Faction. Eu sou fã do Dawn of War, Warhammer. Que são vários jogos e tem o Dawn of War. E aí até saiu aquele jogo pra Play 3, pra PC, que seria a versão ação, tipo... É, action. É, action. Isso. É, Slash, é, a gente Slash. Isso, 40 mil. 40 mil caras. Só que é aquela parada, né? Ah, tá, esses jogos foram vendidos pra outras empresas. A Ubisoft foi um, lá na outra. Mas, meu, se ir nesse caminho... Se ir nesse... Tipo, eu não tinha, ninguém tinha pensado nisso. Daí, quando o André comentou, foi a verdade. Daí o Sushi comentou... Não, pera. Vamos ouvir lá o bagulho do Giant Bomb. E o cara fala isso aí, meu. É muito console pra uma geração. E nós verdade. Não estamos preparados pra isso. Porque o online não tá legal ainda. No, tipo, o online tá uma, pra jogar aí no PSN online é horrível. O Nintendo Wii, o online dele tá... É que os online faltam coisas. É que os online vai ser difícil porque depende do país que o cara tá, saca? O online não depende só do console. Mas eu acho que isso aí é muito foda. A teoria dele é que agora que o Fajola me dá um soco na cara e aqui quem não gosta de PC, o único console que sobreviveu, a única parada que sobreviveu no Crash foi os PCs, lá em 84. Que daí teve jogo pra PC, aí veio os Adventure, e aí veio tudo, depois veio o Mega, Master e NES, blá blá blá. Mas... Se tiver agora um Crash agora, o PC vai continuar muito bem na dele, porque ele tá lá com o Steam dele. Porque todos esses indie game, e agora o Steam Greenlight, sabe o que é o Steam Greenlight? Que é os jogos que os caras fazem, tipo, o Lanzoni quer fazer um jogo da janta, né? O Lanzoni faz lá o jogo, aí o Lanzoni mete no Steam Greenlight, e daí os caras votam, ó, esse jogo é legal, pode botar pra vender. E aí o Lanzoni começa a ganhar dinheiro com isso aí. É uma coisa ótima hoje cara, em dia. Cara, sabe o que eu acho? Porque fazer jogo, tipo, Last of Us é caríssimo. É verdade. E se não vender o suficiente, se fode. Sabe o que eu acho muito errado dos consoles de querer... Vocês vão me bater. Ah, tudo bem, o Xbox tem essa funcionalidade fora, o Play 3, o Wii U. Mas chega de ficar indo atrás de botar funcionalidade em console. O principal tem que se focar em jogo. E os anúncios novos de console, eu não tô... Hã? Não concordo, porque A Xbox vendeu pra caralho porque ele tinha um sistema muito foda de mil e uma coisas. Mas aí eu vou ter que falar uma coisa. Eu prefiro o PC, então, se é por funcionalidade. Não, mas aí que tá, tu é do Brasil. Lá nos Estados Unidos, o nego joga só... Tem muito Xbox lá por causa disso. Por causa daquele menu lá dele que tem mil coisas pra fazer. Daí tu vê filme, tu vê não sei o quê. Ah, então, sabe? Eu vou preferir, então, daqui a pouco um celular. Um Galaxy 3, um iPhone 5. É tudo prático. Aí não, mas que tá... O iPad tem jogo bom. O iPad teve jogo que ganhou o jogo indie lá do ano. Cara, o iPad, tu falou Crash. Se acontecer, acho que os celulares também vão se sobressair. Não só os PCs. Claro, mas o celular não é só jogo, né? Que nem o PC. O PC não é só jogo, o PC tem outras utilidades. É que nem vão, todo mundo está se preocupando em lançar console. Só hardware. Cadê o software? Vai ter companhia que vai bancar tantos consoles? Ou vai ser, vou lançar só pra ti, tu me paga um pouco mais? É que tá, a era dos exclusivos tá acabando, sabe? Isso é foda. Não, essa é uma das pequenas diferenças da Nintendo pela garantia, porque todo mundo sabe que o videogame da Nintendo vai ter jogo da Nintendo, ponto. Aí os outros têm essa briga louca, assim, que vai num... As produtoras não vão saber pra quem fazer o jogo. Esse é o problema. Que tu falou, a gente tava jogando o demo do Rise aqui, eu e tu... E aí o Diogo chegou e falou, bah, agora o André vai ter que comprar um Play 3, um Xbox. E eu falei, não, Diogo, porque o jogo vai sair pra PC. E tu, o quê? Sério? Tipo, sim, vai sair o Metal Gear Rising pra PC, vai ser o GTA V quase certo pra PC. Então, querendo ou não, o PC eu acho que é um dos que vai sobreviver. E que se o Steam Box dá certo ou não, a Valve vai estar aí pra fazer com o Steam. Ela mudou o mercado, não adianta. Mídia digital e tudo mais, ela, querendo ou não, agora a gente vai ver a verdade sobre isso em 2014, 2015, a gente vai ver o que vai ser, sabe? Porque não adianta ter um Play 4, um Xbox... com os mil jogos digital que a gente tem aqui parado e não funcionar no Play 4. Desde que saiu aquele vídeo lá do... que seria talvez o novo console da Sony, eu fiquei pensando assim, eu não vivi tão intensamente as gerações anteriores, mas logo quando saiu aquele vídeo já falam que o Play 3 estaria morto, óbvio que entre aspas, mas que já estaria morto, só que, cara, no mesmo ano que vai ter tanto jogo, vai ser um videogame novo, sabe? Eu acho que é uma das evidências que não vai dar muito certo, além dessa morte, assim, entre as... É, primeiro, eu acho que vão lançar final do ano ou começo, o ano que vem, no ano... Vão só anunciar. É, vão anunciar, né? Segundo, eu acho que, se vocês viram as especificações do Play 4 ou do Xbox... Que seriam, né? Aquelas, elas não estão tão melhores do que um Play 3, não estão tão melhores do que um Xbox. Elas estão um pouquinho, assim, graduadas. Porque daí, não, se tu vai ver o trailer do Cyberpunk 77 lá, que é daquele RPG, que agora é Cyberpunk 2077, e é da galera lá do Witcher, e aquele Watch Dogs, tá bonito, mas não é nova geração, porque eu lembro quando vi o trailer do Killzone 2 no Play 3, tipo, eu olhei, tava eu, o Julie e o Show, tu lembra? Lá em casa, a gente viu assim, eu não esqueço, e o Show falou, cara, eu vou chorar, porque olha isso, comparado com o Play 2, que o Play 2 Play 2, sabe? E o Play 2 pro Play 3 teve um pulo muito maior do que o Play 3 vai ter pro Play 4, pro 3, então talvez não seja muito chamar atenção gráfico. E esses jogos indie aí, cara, vão tomar conta. Eu acho que vão tomar conta da parada. Só pra eu explicar melhor o que eu penso, que é tu comprar um novo console, mas já abandonar o antigo. Tipo, do Play 1 pro Play 2, já existia um tempo morto, assim. Tu já tinha abandonado o console. Tinha retrocompatibilidade, né? Tu ainda podia jogar os jogos de Play 1 no Play 2. Sim, mas não falando disso, falando de coisa nova. Falando de dinheiro, então, porque, tipo, eu não quero comprar o Play 4 agora porque eu não vou ter dinheiro pra comprar o Play 4. Você tem um Play 3 que vai sair 10 jogos ainda. Isso, vai sair muita coisa, sabe? Só que isso aconteceu com o Wii também. Com o GameCube, com o Wii, que saiu o Zelda, que saiu não sei mais que jogo lá, pro GameCube ainda, e o pessoal foi comprando o Wii, o pessoal ia acostumando, eu acho que não funciona isso, sabe? É o que tá acontecendo agora, e a Nintendo chegou nisso agora, opa, remake da grana, ela se tocou nessa geração que tem remake de quantos mil jogos? Que eu não vi falar, o Wii tem achievement, alguma coisa do tipo? Essas coisas aí é só... Ela tem, mas é do jogo. Tipo, no, na geração final do item, então tem achievement. Tipo, os Xenoblade tem achievement, o Just Dance tem achievement, então... Eu quero falar uma expectativa. Eu tô bem curioso pro videogame novo da Microsoft, o que eles vão fazer. Porque eles têm o Kinect na mão, e que é uma ferramenta muito poderosa. E eles têm os gráficos dos outros e tal, assim, todos os lances. E eu quero saber o que eles vão fazer. Eu tô curioso. Muito curioso. Em relação ao Kinect, eu vi uma coisa interessante no episódio do último que eu vi do Big Bang Theory. Que eles compram uma impressora 3D pra eles fazerem action figures deles, e pra captar a imagem deles eles usam um Kinect. Então, olha só, tipo, é muito interessante isso, né? Mas não ia lançar o Kinect. Tu usa pra tudo, só que é o único que tu menos usa pra jogar. Então, tipo, bizarro, né? Não ia lançar o Kinect pra PC também? Tem Kinect. Cara, tu compra o Kinect, tu usa como é que tu quiser. Só que assim, USB, né? Sim, tu usa como é que tu quiser, no PC e tudo. Tá. Só não sei direito como é que tá, que eu não acompanhei. Mas enfim, eu tô bem curioso, porque dizem que vai vir junto já no videogame, assim, não vai ser uma câmera separada, o que é meio ruim. Mas, porque tipo... Pode que é para o videogame, né, que tu quiser. Não quer? Que nem assim, com o Frajola tá agora, ok, né, mas... Eu não uso nenhum tipo de periférico, assim, pra consoles. Eu totalmente ignoro Move, Kinect. Eu realmente só pego o controle com o botão e jogo, assim. Mas quando eu vejo um Illumiroom, assim, eu fico pensando... E os pobres, né? Porque, tipo, como é que o cara vai colocar aquilo no quarto? Eu botaria num canto, assim, ficaria tudo errado, assim, a imagem em volta de mim, sabe? É uma coisa que, não sei, é aquele tipo de bobagem, assim. É um fetiche gameístico. Sabe? Não é exatamente uma funcionalidade. Que... Sim, é muito uma questão visual. E é extensivo, né? Sai da TV. É uma imersão, assim, eu acho uma imersão meio besta, assim, mas é uma promessa de uma realidade virtual, tipo, uma coisa parecida, mas não sei se vai render. Kinect já me surpreendeu. Eu talvez acho que isso aí renda que nem o 3D, assim, que é uma coisa que ali, sim, tá ali, mas ninguém é, ai, preciso ter isso, sabe? Isso. Uma coisa que, ok, tá ali. Talvez um pouco menor, assim, eu acho. É, o Julio falou aí do Kinect novo, eu não sei. Não faço nem ideia como é que vai ser, mas eu tô curioso também. É, porque o Kinect... Mais curioso do que o PlayStation. É, ele tem um pouco de lag, né? Um pouquinho, bem menos que as coisas, assim, ou até o Move quase não tem. Mas ele tem um pouquinho de lag, assim, já percebendo uns jogos, assim, outros não. Mas isso é questão de software, né? Porque a gente sabe muito bem que os controles do Wii não são lá essas coisas, e os jogos resolvem isso. Tipo, o Just Dance resolve. Como? Não sei, mas resolve. Resolve, é. E aí o Kinect tem toda a tecnologia pra resolver e não resolve. Mas ok, né? Mas vamos ver, né? Eu tô curioso, assim, pra ver o que eles vão fazer. Só complementar o lance do Lanzone de antes ainda, que ele falou do Vita, que não tem jogo e tal. Eu acho que a Sony até já falou que é o último portátil dela. Se esse não der certo, adeus. Mas também a Sony é muito burra, em vez de se planejar e lançar. Olha o que tem pra sair aqui, Soul Sacrifice, ok? Vai sair um novo jogo da Media Molecule, que é o Tearaway, lá do criador do Little Big Planet. E o Ninja Gaiden, acho que 2, que esse aqui é um remake, seria um remake versão do Vita. E cadê o resto do jogo? Não tem nenhum RPG grande nesse. É, olha só, é que... É bizarro isso aí. Acho que tem que esperar E3 pra saber de portátil. Eu acho que tem que esperar E3. Cara, eles deviam ter anunciado alguma coisa já em 2011, cara. Eles deveriam, em 2012, diga. Mas é que nem a E3 do ano passado, todo mundo bala, Nintendo vai mostrar um videogame novo e... E aí? Todo mundo ficou assim, Esse negócio do PS Vita, eu entro na mesma questão do fetiche, assim. Tu pega, que nem aqui a gente tem um, e tu olha assim, bah, ele tem o touchpad atrás, ele é toque na frente, tem mil e uma coisas, mas eu quero acima de tudo jogar, sabe? A diferença do PSP, o PSP tu acima de tudo ficava em cima dele, sabe? Era um portátil, mas tu jogava como qualquer console. O PS Vita, eu tenho uma lista de 2 jogos, isso é meio vergonhoso assim, sabe? Não, mas assim, ó, também tem o list de poucos, mas tu tem a possibilidade de jogar old school, saca? Não é obrigatório, vou usar o touch. Eu, por exemplo, não sou muito... Mas vai então... comprar um console novo, gastar R$1.000 pra jogar old school? Vai só no cu. Não, tipo, pra quem quer ter essa possibilidade, quem quer ver gráficos, tem gente que vai comprar, eu quero gráficos, eu quero tirar foto, eu quero fazer isso, quero fazer... Apesar de tirar foto é muito foda, porque 0.3 megapixels foram mal pra caralho. Sim, é ruim. Foram mal pra caralho, meu. E eu espero que esse dia 20/2, que seja o anúncio lá, PlayStation, não sei o quê, eles façam que nem a Nintendo. Anunciem coisas não só pra um console ou um console. Falem pro PS Vita, cara, porque senão eles estão fodidos. A Sony, todo mundo tá sabendo que ela tá fodida no mercado, tá prestes a falir. A única coisa que vende é os videogames. E se os caras não. E se os estrategistas não forem bem, eles vão poder com os videogames também. Que tem a Microsoft que vai investir pesado, eles têm dinheiro. E a Nintendo tem todos os fãs das franquias que são eternamente vendíveis, geram dinheiro e tem fãs. E se a Sony ficar pra trás, fudeu, cara. Vai ser. Eu tô vendo lá o Uncharted no Wii U na Microsoft. A Sony tem que pensar bem dia 20, eu tô esperando muito. Se não rolar dia 20, sinto muito. Não, acho que dia 20 é só uma amostra, tá? Eu acho que a E3 é mais importante pra isso, pra mostrar coisas. Tem a GDC. Esse ano, saca? A gente fala como dia 20, mas esse ano tem que sair coisa. Mas, cara, vai ter 2, 3 jogos pro Vita. Até agora não anunciaram nada, largaram o teaser. Eles podem se aproveitar e também largar. Sim, claro, cara. Claro. Eles têm um leque de opções. Pra criar vontade nas pessoas. Isso aí. Se eles não utilizarem isso, fudeu. É que tu falou aí que o teu... Mas o pior pesadelo de todo mundo, todo sonista, todo caixista, é ver seu jogo preferido num PC, rodando no Steam digital. Isso aí é um Uncharted 4. Eu vou te ligar, Lanzoni, tá no Steam aí. $30. Tá louco. Abraços. Tá louco. E aí tu vai surtar. Eu não, eu vou ficar feliz, mas tu vai surtar. Então a vida será assim, eu acho que... Pois é. Se continuar do jeito que tá, com Uia e Bluia e PlayStation... Olha, é horrível isso. Eles têm que, estrategistas, pensem bem no que vão fazer, né? A Microsoft tá quietinha, mas tem 8 anos de geração. Deixa eu quero depois falar, mas pra Jola, dá tuas opiniões aí junto com o Zone pra terminar... Tá. Tá falando de console, parece que todo mundo tá ansioso por console novo. De console, console. A única coisa que não me preocupa é console novo. Eu tenho meus dois aqui inseridos na minha estante, que é o Play 3 e o Xbox, e eu vou dar vida longa pra eles. É isso aí. Tanto que os jogos de 2012, o único jogo que tem de 2012, se não me engano, é o Final 13 2. Pois é, né? E tenho todos pra comprar. E fora que vai ser. 2013. Agora todo mundo está falando de console novo. 2013 vai foder nossa vida em jogos. Eu não... Tá. Um jogo. Não, só um pouquinho. Pajola, primeiro, tu entrou tarde na geração. Confesse. Segundo, que tu não ia atrás de jogo. E tu não também. É muita coisa pra jogar. Eu digo, a gente falou que ele quer lá de tempo. Eu virei madrugada pra jogar, pra terminar jogo, porque. Sim. Eu terminei. Cara, eu vi aquele vídeo do Game of the Year 2012, que eu joguei muita coisa em 2012. Tu viu da GameSpot toda a retrospectiva do ano? Pai, muito foda aquele vídeo. Eu não joguei tudo, mas joguei, cara, 90% daquelas coisas. Sim. Tem muito jogo indie que eu joguei, tem muito jogo AAA, que o Max Payne, o Max Payne do ano passado, sim, é do ano passado, sabe? Pois é. Tipo, faltou Far Cry, faltou o Dishonored, porque são do mês passado, mas eu tô logo querendo pegar. Senão eu vou ficar muito pra trás, saca? Isso vai ser horrível, eu não gosto. Pois é. Que é bom acompanhar tudo junto. Bom, me preocupo com isso que tu colocou. Claro, vai ter uma porrada de jogo. Oh, tem Slave, tem Castlevania 1 que eu ainda não joguei, meu, tem muito jogo. Ah. Tá, 2013. Um jogo que eu quero muito jogar, que eu tô com medo da Sony fazer um, sei lá, um sumiço da The Last Guard, que eu não vi mais anúncio depois de E3, Beyond Two Souls, cara. Eu acho muito foda a ideia desse jogo, eu adoro Heavy Rain. O Walking Dead também pegou algumas ideias do Heavy Rain, é muito jogão, posso cara. Pedir uma coisa, já que tu sabe mais do que eu, com certeza? A Sim. Quantic Dream, ela lançou o... Como é que é aquele jogo Fahrenheit. Lá? Fahrenheit. Depois o Heavy Rain. Antes lançou aquele Omicron do Dreamcast. Ah, é verdade. Mas, o Heavy Rain eu gostei muito, assim. Eu, também. Só que tem seus problemas. Mas esse jogo aí não tá com uma cara boa. Eu não gostei. Parece que tem uns negócios meio... poderes paranormais da menina e não sei o que, e muita ação, eu não sei como é que vai funcionar. Cara, eu acho que a questão de poderes paranormais, eu acho que vai ser algumas cenas do jogo só, e eles botaram isso aí pra deixar aquele uau em todo mundo, saca? Quando eu vi já aquele vídeo do Project Cara ano passado, eu pensei, opa, vai vir jogando na Quantic Dream. Só que eu não esperava que esse pro Play 3. Esperava que era ser, até, bah, vai ser o começo de nova geração. Mas sabe qual é a loucura disso aí? Falaram que o Projeto Cara não é o Beyond Two Souls. Aí que falaram que talvez seja um modelo logo pra se lançar do Play 4. Sim, tem um cartaz no Heavy Rain, que é o nome do jogo. Cara, bah, por que eu não tenho o Google aqui? Eu sabia o nome de cor, que era pra ser o próximo projeto que saiu rumores. Aí pensaram, bah, mas vai ser Beyond Two Souls. E os caras falaram, não, esse vai ser Play 4. Aguarde. Meu, e eu achei muito foda lá a... Como é que é o nome da guria do Juno lá? Ellen Page, era pra ser ela no Last of Us e os caras, por coincidência, fizeram Beyond Two Souls, que vai interpretar a Judy Holmes, né? Aquela cena muito foda lá, que ela tá sendo interrogada lá pelo delegado, começa a tremer as coisas, a caneca quebra e tal, e depois mostra cenas de ação, ela no meio do mato. Eu não quis ver aquele gameplay de 30 minutos, porque eu não gosto de spoiler, assim, gosto de ver algumas coisinhas. Eu não quis ver, mas disseram que tá muito foda. É um jogo que eu espero muito, que eu sei que eu vou perder horas e horas e eu vou querer platinar, com certeza, pra saber tudo. Que nem o Six falou do Heavy Rain, que aquela, um dos defeitos é que, tipo, o assassino vai ser sempre o mesmo. Quem sabe agora, se tiver alguma coisa parecida, eles vão dar um leque de opções, né? Talvez foi lá um, como é que se diz, um protótipo. Ah, vamos ver como é que vai ficar. Se der muito certo, vamos dar essa possibilidade no próximo jogo. É o que eu tô esperando. Outro jogo que eu tô... Todos querem, todos amam, é The Last of Us, cara. The Last of Us é o... Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda é um filme muito foda. Sim. Adoro. A Sony tá fazendo isso aí que nem ela fez com o Gran Turismo 5. Ficou quantos anos atrasando? Ah, mas o Gran Turismo 5 foi algo... Sim. Tanto é que até hoje sai DLC de carro, de 2014, 2013, enfim... Cara, The Last of Us vai ser o último blockbuster do Play 3. Todo mundo tá curtindo gráfico e tal, só que uma coisa que eu tô com medo, que a jogabilidade vai ser meio que linear. Pelo que os vídeos mostraram, não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. Prático. Tu acha prático? Todo mundo tá querendo botar praticidade, né? Não, eu acho que não precisa ser tão linear, porque, cara, tu tá no lugar... Tu tá no mundo pós-apocalíptico. Tu pode ter leque de opções pra poder sobreviver, explorar. Enfrentar a gente, explorar cenários. Se for muito linear, não sei se vai ficar tão bom assim, né? Mas eu tô com esperança que Naughty Dog mora no meu coração e vai fazer um negócio muito foda, sabe? Não, mas a questão da linearidade do The Last of Us... Mas ele é um jogo linear. Ele não, esse tipo de jogo, tu não pode esperar muita coisa. Não, que não seja a linearidade dele. Tu pode colocar opções pra não ser tão linear assim. Tipo o Uncharted, tu acha ruim? O Uncharted é super linear. Mas tu acha ruim? Não, não é ruim. Tu tem objetivo, digamos, o objetivo primário tu tem ali e meio que te força a ser linear. O Last of Us, o que é? Tu tem que sobreviver, tu tem que fugir de tal coisa. Ah, tem então, uma certa. Não tem uma história formada. Ela vai conhecer tal pessoa que vai ajudar a fazer não sei o quê, ela tem que buscar. Ela tem que fugir, tem que sobreviver, entendeu? A ideia é meio que dar uma possibilidade de ser um pouco não linear. Linear vai ter alguma coisa, claro, da história, mas tu pode fazer algumas outras maneiras pra ti também. Eu acho que não vai ter. Eu acho que o conceito do Last of Us é que ele são duas pessoas que precisam sobreviver. Mas a história vai ser contada linearmente pela própria referência do Uncharted, vai ser cinematográfico, do começo ao fim. Vai ser bom, mas vai ter muito hater, vai ser que nem Uncharted, não sei o quê. Mas, em compensação, talvez, é porque esses jogos estão decaindo, se tiver muito hater pra esse tipo de coisa, porque o jogo tá decaindo, infelizmente. Pois é, mas eu tô levando fé. Eu acho que vai ser um... Eu vou gostar. Eu também. Todo mundo, não sei se quem não vai gostar. Eu até acho difícil isso. E outro jogo que eu espero muito, que não é só eu, que foi feito top 10 em tudo quanto é site, ele tá em primeiro em tudo, tudo, e não é por ser fã... Limbo extremo. 2. Hã? Limbo 2. Limbo 2. Vai ter um minigame de Limbo 2 dentro de GTA V, 17 de setembro, eu estarei vivo e jogarei, vai ser, é o jogo mais esperado do ano. Chupem, haters, chupem, tá nos top 10, não é o Lanzoni que tá falando. Vai ser foda, vai ser. Vai ser... Eu acho que vai ser louco esse jogo, vai ser muito maluco e foda, aí vai ser... Deixa eu chupar mais o saco do Sam e do Dan Houser, vai ser muito foda. Amo! Metal Gear e vai ter em primeiro seu aí, para. Não, velho, aí que tá, não é nada definido que vai ser 2013. É o único jogo que eu espero nesse ano, eu joguei o demo. Só um? Tanto jogo bom, só um? Não, mas eu quero decoração, cara. Ah, eu teria vários também, eu vou ficar... Não, Tomb Raider, Metal Gear, chupando... mas escolhi três pra chupar. Não, não tô falando de Metal Gear, tô falando de Dead Space 3. Bah, o Dead Space 3 vai ser bom. Melhor, ser bom. Melhor é... franquia dessa geração. E tu gostou de montar armas com os pedacinhos? Oh, achei bom. Mas é isso aí. Eu achei bom. E ele é muito claro e o co-op talvez não funcione tão bem. Aí o pessoal já caiu. O co-op vai ser Resident Evil 6. Mas que tá, o Seth jogou ele todo. Ele não, o co-op isso. Vai ser Resident Evil 6. Eu gosto do co-op, mas se quer aquele terror, quando tu joga sozinho, acho que o personagem só vai aparecer em determinadas horas. Não é que nem o Chris e a Sheva. Não vai ficar junto agora, vamos fazer não sei o quê. É em determinadas pontos da história. Que nem Leon e Claire. É que tu viu, né, que o Dead Space 3 é aquela coisa, tem até um vídeo na internet, eles transformou num jogo de só ir pra frente e atirar, eles transformou nisso. No começo era legal, dava susto, adrenalina, o 2 também, o 2 mudou alguma coisa, e o 3 tentaram mudar com o co-op e talvez seja o mesmo, mas eu espero, eu com certeza vou jogar muito e também. Ser feliz. O seu Alex comentou ali que não gostou, não sei o que, eu acho que ele tá, que seja... Seja, talvez, então. Eu curti. Pra mim foi a melhor série da nova geração. Dessa geração. Ele até fala, mesmo sendo aberto e tal, assim, ele ainda se ainda tem os seus sustos. Ele disse que o jogo ainda tem os seus sustos. Ah, mas... eu tomei susto no demo, apesar de ser lugar aberto. É, não, ele falou que continua pouca música, mas os sons do ambiente e tal. Só que ele disse que ele se decepcionou um pouco com os cenários, assim. É, tá claro, né? Tá um pouco mais claro, mas. É, isso aí ele reclamou também, o sistema de cover. Porque tem humanos agora. É. Tem humanos agora. Não, né? Não é humanos, é uma... Não, é humanos. Vírus que entra na cabeça dele. Tem pessoas depois. Terminou o demo, né? Não terminei. Sabia. Mas enfim, Ferrola, eu vou jogar e eu tenho quase certeza que eu vou gostar do jogo também. Sim, tu jogou o primeiro e o segundo? Sim, então, eu vou gostar. Ah, Dead Space é um... Eu não sou super... tem maior nível de aceitação entre os gamers. Eu não sou super chato. Olha, pra jogo eu não sou super chato, sim. Se tem um jogo que eu vejo e eu não vou com a cara, eu nem começo a jogar. O jogo pode ser sensacional, tipo Far Cry. Far Cry aí o pessoal, bah, muito foda, não sei o quê. É um jogo que eu olho e digo, tá, ok. É, mas não vou jogar assim, tipo, ah, sei lá, não vou jogar. É, primeiro pessoa. Não, né? Mas não é porque seja horrível, meu Deus, o jogo de merda. Não é, não, nada a ver. É uma coisa que eu olhei, eu não, ah, digo, ah, sei lá, eu não vou jogar. Jola, tem mais alguma coisa pra falar das expectativas 2013 pra gente terminar e depois eu vou fazer um geralzão? Na verdade, não tenho muita expectativa, né? O que eu falei ali. É, porque eu ainda tô vivendo em 2012. Rival Schools novo, pronto. Então esperando. Seja. É, console não dá pra dizer muito, né? Porque eu acho que não tá anunciado ainda a data que vai sair alguma coisa. Então, espera. Eu, pra terminar só, eu não espero nada. Espero que... Eu só quero falar uma coisa pra vocês. Que se esse Crash rolar, vai ser bom, hein? Não, calma. Não vai ser bom porque... Pelas redes sociais aí. Não, vai ser legal porque a indústria vai aprender daí. Eu acho, esse Crash eu acho que vai ser muito bom, cara. Se acontecer, não quero que aconteça, mas se acontecer vai ser bom, porque daí a indústria vai aprender a fazer tudo direitinho de novo, como fazia uma vez. Eu acho que sim. Fada, que eu gostei. Tem que tomar no cu. Tem que sentir, tomar no cu, sentir o divino vindo pra sentir o tamanho do perigo. Porque é muita coisa, né? Muita coisa. Olha, se... eu sempre fui a favor de... Esse ano, então, meu Deus, os jogos que eu terminei, eu não conto nenhum AAA. São 5 jogos. Os 5 jogos são totalmente indies. São da... Eu peguei lá na... Eu esqueci até o nome do prêmio indie lá do ano. Peguei os 5 melhores e baixei. Little Inferno, Kentucky Road Zero... Ninguém sabe nada aqui, não. O FTL e o Frog Fractions. São esses jogos que eu terminei esse ano, saca? Eu tenho o Need ali, Eu tava com o Hitman e eu não consegui jogar. E saca, é uma coisa que vai simplificar o mercado, vai ser. Mas é, eu acho que sim. E vai ainda vai salvar esse mercado aí. E os PCs, querendo ou não, querendo o Lanzonetti, hater de PC, o Frajola, mais hater ainda. PC. É. Oi. E aí. Desculpa, mas vai ser a melhor plataforma se esse Crash acontecer. Sim. E ela vai reerguer todos os consoles de novo, graças ao PC. Não, esse a minha teoria é se essa. Se acontecer esse Crash, é muito provável que a gente volte àquela época do Super NES e do Mega, onde poucos jogos eram multiplataforma. Alguns apenas. Esse Crash, os jogos que talvez podem salvar vai ser tudo indie rock and roll for me. Tudo jogo indie, acho que vai salvar. Vai salvar, é verdade. Vai ser tudo, vai ser uma leva bizarra. Lenigo vai enjoar disso aí, porque vai vir coisa muito ruim. E agora todos os jogos indie são ótimos. São as histórias, são os jogos Fez. Aprovados. Quero jogar Face da Xbox Live. Não, mas é que tá. Os jogos aprovados indies até agora são ótimos todos. Sim. Mas no momento que começar a sair qualquer joguinho indie, assim, de pular a plataforma e não sei o quê, e ficar desgastado, aí adeus, e aí vamos voltar com as empresas, e os jogos vão ter que dar um jeito de eu fazer alguma coisa diferente. Então, vão ter que dar um jeito. Eu quero muito jogar Fez. Esse é o ano, só quero jogar Fez. Olha. Fezes. Mas é assim, esses jogos que tu terminou esse ano são jogos de poucas horas até, né? São joguinhos de poucas horas. É, então, ali. Não, tem. É só jogo de... Isso é uma coisa que também tá pegando o Frajola, porque as pessoas, pelo mundo que é hoje, as pessoas não têm muito tempo de se dedicar a jogos. Então, os indies são uma boa pedida, assim, porque tu joga um pouquinho lá, joguei, beleza, acabei esse jogo. Vou pegar uma coisa nova, então as pessoas enjoam, né? Eles têm histórias profundas, né? É como o cara indie, ele faz o jogo aqui, ó, S2. É isso aí. Faz o jogo com... Tem que sair no prazo. Ah, Assassin's Creed tem que sair no prazo. Isso, vamos isso. Vamos lançar e lá, sabe? Isso, tem que ter tal coisa que já deu certo. Tentativa do Lanzonetti que não saia um Assassin's Creed esse ano. Deem um tempinho, por favor. Um tempão, sério, deu já. Depois do último cast que vocês escutaram, que o jogo só foi chutado por mim, pelo Rufino, pelo Ives e pelo Marcos, então, sério, chega. Mas eu quero jogar o 3, é bonito e sincero. Tem estátua do Connor em São Paulo, né, da Ubisoft, da loja, a original. Então, acho que é isso. Querem falar mais alguma coisa aí, senhores? Ah, o Frajola quer Halo 5, não mente que eu sei. Mas vai ter, né, óbvio. Não é, tem trilogia nova, então vai sair. Eu tô pra anunciar, já que me meteram em pau em mim por causa de PC, tu viram me jogando na cara... Eu já tinha falado ano passado que o meu objetivo era, esse ano, era ter um PC pra jogos, então logo, logo virá. Olha aí, hein? Pra jogar vai comprar um PC bom, essa eu quero ver. Vai tunar, vai botar LED, vai rebaixar, vai botar a roda... Não vai ser cooler, vai ser roda 14. ABS, vai ventilar meu PC muito. Mas então, pessoas, videogames, é isso aí? Foi um bom cast esse primeiro aqui. Foi um bom bate-papo. Foi. Tu não disse os teus que tu espera. É, eu falei, eu espero jogar tudo, cara. Eu sempre quero jogar tudo. O que só vier fazer. Morre. Lanzoni, o que vier morre lá no meu casa. Só fazer um pequeno adendo, uma curiosidade. Que o primeiro cast de 2012 era Expectativas 2012 também. E a capa do cast era BioShock Infinite, que ainda não saiu. Vai sair. Pensem nisso. Eu tô só pelo Jurassic Park 4 e Zumba Fitness HD. Eu vi. Obrigado. Vi no Twitter. Aliás, então, acho que é isso, né? Ninguém vai falar de todos os jogos, a gente espera, porque é muito jogo, como o Alex começou já com esse debate. Se a gente falar, a gente vai ficar aqui o ano inteiro falando de jogo. Então, mais ou menos é isso. A indústria tá fodida ou não, veremos esse ano. Vamos esperar os eventos, GDC, E3, dia 20 de fevereiro tá chegando essa porra aí, vamos ver o que vai colar. E é isso então, senhores, @supercontrole no Twitter, sigam a gente que a gente tá tweetando bastante merda, né? Facebook.com/supercontrolepodcast, Quem ainda não assina, tem lá os links aí embaixo do feed. Como é o feed do iTunes, veja só, procure a gente no iTunes, Super Controle Podcast. Tem dois, mas a gente é o melhor, que tem vários últimos casts. Isso aí. Tem todos, agora tem todos os casts. Então, é isso aí. Sim. Então é isso, valeu galera. Um, dois, três. Chaveco! Ai, ai, ai.